muito além do que sonhei. Seria preciso um livro para contar tudo o que aconteceu desde então. Depois do lançamento de Alegria Real, já lancei outros 7 CDs. Siga em Frente em 2003, Vento do Espírito em 2005, Com os Olhos da Fé em 2007, Advogado Fiel em 2009, pelo qual fui indicada ao Grammy Latino. Em 2011, lancei meu primeiro DVD, Advogado Fiel, e o CD ao vivo. Depois lancei os CDs Aceito Teu Chamado em 2012 e Como Águia em 2014. Pra glória de Deus, todos os meus CDs alcançaram o CD de ouro, muitos foram platina e alguns platina duplo e platina triplo. Onde eu não posso ir, minha voz tem ido falar do amor de Deus e da salvação que temos em Cristo. A profecia dada à minha mãe, quando estava grávida de mim, hoje se cumpriu infinitamente além do que poderia sonhar. Em 2007, casei com o Bruno, que foi meu primeiro namorado. E depois de perdermos um bebê em 2012, hoje temos um lindo filhinho, Benjamin, de quase 2 anos. Juntos temos muitas outras histórias para contar. Hoje eu sei que outras lutas virão, mas tenho certeza de que as vitórias serão transbordantes. Nenhuma luta é capaz de apagar os sonhos que eu carrego dentro do meu coração. Por isso eu gostaria de deixar uma mensagem para você, que está me ouvindo ou lendo esse livro. Se temos a certeza de que Deus está no controle, não deve haver espaço para desânimo no nosso coração. Precisamos simplesmente confiar no Senhor e entender que a promessa pode até demorar, mas vai acontecer. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se desanimarmos, se desistirmos, realmente nenhuma promessa vai se cumprir. E a responsabilidade não será de Deus, será nossa, porque paramos no meio do caminho. Agora, se perseverarmos até o fim, esperando pacientemente o tempo de Deus, a promessa, o sonho se realizará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.